rodeado de filhada. Só quem quer, abraça quem quer. Só quem quer, abraça quem quer. Só quem quer, abraça quem quer. Só quem quer, abraça quem quer. Seja bem-vindo ao novo clube, o passado esqueça, festa. Aqui ser o melhor é o que interessa. Tudo muito lindo, o melhor, o mais querido. Muito luxo, muito brilho, muito... Seja bem-vindo, parabéns, foi o que ele disse. Um abraço, um copo de uísque, tchim tchim, um brinde ao nosso trato. Claro, claro, claro. Nem sequer me perguntou se eu bebia, nem sequer me perguntou se eu queria. Foi logo me dizendo como é, qual é que foi, quem é malandro, quem é mané. Cê tá ligado, né? Sou de miliano, não é que eu corri, mano. Tô escutando. Liga lá, aquele mano lá, daquela fita lá, então, vai constar. Essa noite vai ser longa, eu pensei. Cada um no seu B.O., eu me joguei. Esbarrei naquela puta de propósito, mas educadamente minha desculpa foi o código. Oh, e aí, colega, sem querer machucou? Não, não, que é isso, não foi nada. Você vem sempre aqui, tá sempre aí, e aí? Ah, tô sempre sim, meu nome é Bárbara. Só quem quer, abraça quem quer. Só quem quer, abraça quem quer. Só quem quer, abraça quem quer. Só quem quer, abraça quem quer. Bárbara! Mal gostosa, tchutchuca popozuda, maravilhosa. Sei lá qual era o termo de verão, se ela é da banda Eva ou do bonde do Tigrão. Fingi acreditar, me deixei levar. Enquanto ela falava, eu pensava. Que coisa louca ver você no sobe e desce a noite toda, mano, é bem melhor, as coisas se encaixavam. Nossa, então você que é o X? Adoro aquela música que você diz. É bem pior que essa peca, também teca, chupa xé. Veja bem, como as coisas são. E o preto bomba cheio de boa intenção. O clima muito aquecido entre eu e ela, quando de repente um pesado cola na ideia. Oh, e aí, firmeza sangue, certo, tô com uma letra E, a bang bang. Só quem quer, abraça quem quer. Só quem quer, abraça quem quer. Só quem quer, abraça quem quer. Só quem quer, abraça quem quer. Bang bang, plau, plau, plau. O mano até que nunca tava mal. Só que nessa mina deu um até logo. Um beijo, um sorriso, um tchau. Foi, entre elogios e indiretas eu fiquei ali. Paciente, não humilde como sempre. Dei um toque e ataquei, me defendi. Mas no fundo vagabundo não entende. Se eu corro pelo certo eu sei é o que basta. Uma puta, um pilantra não me arrasta. O dia vai, a noite vem e passa. Um adianta, a maioria embaça, atrasa, é. Seja bem-vindo ao novo clube festa. Aqui ter o melhor é o que interessa. Todo iluminado, aquele que tiver valor no bolso. Rodeado de filhada, puta, cu de porco.